Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Você acredita em Angry Birds? O mistério e o encanto desses pássaros sem asas, mas que na elasticidade de um estilingue alçaram um voo de 700 milhões de downloads. É nessa sexta, no Baixo Frente Soco Repórter. Sétima edição! Isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar do maior fenômeno de jogos para smartphone portáteis, o Angry Birds! Não era Cut the Rope? Não. Não. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. No dia em que cortarem suas asas, não se preocupe, você só precisará de um estilingue para voltar a voar. Voltar a voar, né? Ou não. O Mestre Splinter. Cara, esse jogo tem uma falha, falta tits. Toma asas também nos pássaros. Se o senhor ainda tivesse aqui, ele ia concordar plenamente com você. É. O Killer Asus! Guerreiros, venham aqui brigar! O Rania, porque eu não entendi nada. Eu também não entendi nada. Caraca, pessoa inculta, cara. Brincadeira. Cara, eu só queria admitir uma coisa aqui, nada relacionada a Angry Birds, mas faz muito tempo que eu não escuto esse podcast. Então tem gente babaca aqui. E a Lilith? E aí, cachorro? Que cachorro o quê? Eu sou cachorro não, eu sou um pássaro. Depois de mais de um ano sem participar, a Lilith tá ao ar das graças de novo para falar sobre Angry Birds. Cara, parece que eu sou Angry Birds maníaca, né? Mas tudo bem. O Vironi. É só uma desculpa. E é isso aí. Nessa semana nós vamos preparar o nosso estilingue intergaláctico. Nós vamos atirar pássaros pra todos os lados, inclusive para outros planetas. Vamos destruir porcos escrotos que capturaram os nossos ovos e, sei lá, destruir prédios também com um pássaro que peida longe. Tudo isso muito mais. Night Eagle! Depois dos e-mails. E a gente vai matar aquele pássaro escroto. Pássaro. E vai ver o Blue. E essa é a melhor parte da semana. A melhor parte do programa. A melhor parte da sua sexta-feira é a parte dos e-mails, dos camelos. O cara não faz sexo, é a leitura de e-mails mesmo. Exato. Então, é o e-mail aqui do Ricardinho Ventura. Ele tem 34 anos, 34 aninhos, olha só, Elapso. Ele é aninhos. Mais velho que o Daigo, olha só. Ele é velho pra caralho. Descobri vocês através é com S, tá? Não através, é não, é através que ele falou. Através da participação que fizeram no Phoenix Down. E por incrível que pareça, incrível tem acento também, nunca tinha ouvido falar do Baixo Frente Soco. Olha só, que coincidência, também nunca ouvi falar. Fui dar um confere pra ver qual era o podcast. Ouvi, gostei pra... E agora eu tô levando vocês sempre no meu celular. Caraca, olha só, cara. A gente mora no celular dele. A gente mora ali do ladinho o da telefone, bunda dele, cara. É verdade. Ou do pau. Ou do pau, pois é. Pra deixar menos doloridas viagens nos buzuns lotados de todo mundo. Pra deixar menos dolorido, né? Ele bota a gente no bolso dele. Entendi. Sobre o assunto do podcast, gostaria de comentar sobre uma pergunta que foi feita no episódio. A questão era: se não seria melhor os jogos de anime mostrassem outra história que não fosse a mesma dos animes mangás? Eu acho que isso nunca acontece pelo motivo que os otaku são o povo mais mala que existe. Vou ter que concordar. É verdade. Se você faz qualquer coisa que não se encaixe com o que foi contado no mangá, que é o que geralmente sai primeiro, eles fazem muito barulho. Um grande exemplo disso são os fillers dos animes, histórias inéditas dos animes que não existem no mangá. Naruto! Cara, mas olha só, tudo bem que eu não sou otaku, mas o filler realmente é uma merda. Agora, fato. Tem um filler do Cavaleiro do Zodíaco que é muito bom, que se chama Saga de Asgard, conhece? Muito bom. Siegfried. Todos metem o pau nisso. Eu não gosto de meter meu pau nisso. Não, eu também não meto. Eu meteria meu pau na Hilda. Eu comeria ela e o anel de Nibelungo junto. Porra, mas... direto. Eu usava como anel peniano e comia. Exatamente. E era pra ser o contrário, por ser um a mais pra quem leu o mangá. Na verdade não, na verdade é pra ganhar dinheiro, mas tudo bem. Se fosse bem mas feito, não teria problema, né? Não teria. Eles querem sempre a lesma lerda em mangá, anime, filme, games e figurinha, minigame, etc. É, não, mas álbum de figurinha tem que ter o mesmo plot. Assim, é, não, plot senão, certo. Complicado. Vou ouvir os castes antigos assim que possível, mando mais e-mails. Abração, é Noix. Soco no coração. Pô, que ele fala... Que agressivo. Soco no coração, é isso mesmo. Faz todo sentido o que ele fala, cara. A gente não considerou esse elemento aí do público otaku, que são, de fato, um bando de adolescentes, jogadores de Ragnarok. Você que, não pode falar nada, cara. Eles todos ouvem o nosso podcast, entendeu? Posso, cara. Porque eles vão continuar ouvindo, cara. Porque o otaku é assim, entendeu? Você fala mal deles. Passa o ano inteiro reclamando da dublagem no fórum, aí quando tem Anime Friends, vai lá bater palma pro dublador do Shiryu. O próximo e-mail é do B-Boy Cadu. Conheço o podcast de vocês há uns 3 meses e já ouvi todos. Curto muito, caras. Como sou um perito na área de dança, posso vir a comentar esse podcast. Ele se refere ao podcast de jogos de dança. Foi o... não lembro, 83. Sou dançarino profissional de danças urbanas, street dance. Aqui no Brasil, chamadas erroneamente de dança de rua. Comecei jogando... Hã? É, aqui chamam de dança de rua, né? É, mas não é. Ele disse que é danças urbanas, o correto. Ah, tipo, danças urbanas e danças de rua não tem muita diferença, né? Mas tudo bem. É, não, traduzindo do inglês por si só, realmente, né, a tradução é correta, né? Mas acho que a ideia não é bem essa de ser dança de rua, né? Comecei jogando Pump It Up também, mas não fui depois de uns tempos com a cara dele depois. Caralho, não faz sentido nenhum a frase que ele falou. Comecei jogando Pump It Up também, mas não fui depois de uns tempos com a cara dele, pois, vírgula. A galera aqui em São Paulo já não dançava. E sim ficava só no Lula Molusco, RS, como diz o Ninja Inimigo. Não tinha mais ritmo, era apenas uma competição de quem pisoteava mais rápido o pump. Depois conheci o DDR, onde aquele tapetinho me fez pegar a primeira japa da minha vida, RS. Negão, pegar japa é foda. Mandou bem, cara, mandou bem. Mandou bem. Passado... Sempre quis pegar uma japa, eu nunca peguei, cara. Nunca pegou? É uma frustração na vida. Eu te conto mais história. Inclusive, tem uma chinesa meio feia que dava mole pra mim, que depois, tipo, não peguei na hora, e depois de um tempo me arrependi, porque eu pensei, pô, ela era feinha, mas ela era japinha, né? Mas ela era de oriental, é verdade. Você tem que... Talvez agora eu morra sem nunca pegar nenhuma oriental. É plausível. Mas outras culturas aí você já pegou, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Infelizmente. Opa, é você que tá falando. Passados uns tempos, conheci o Bust a Move, ou Groove. Já pra Wii Kinect, Dance Central foi muito bom. Just Dance 1 e 2 são muito bons. Já o 3 foge um pouco por ter passos não tão bem caracterizados. Isso prova que é pra público casual, assim como Just Dance Kids 1 e 2, que meu filho joga. Assim como Nickelodeon Dance, Michael Jackson Experience do Kinect. É um desastre total. Enquanto o do Wii é muito bom, com cenários bonitos e coreografias criadas até para músicas onde o Michael não dançava. Cara, tá parecendo um Saramago aqui o e-mail dele. Tá maneiro, mas tá tipo, não tem ponto. Tá bolado. É. Não, tá, antes de eu continuar com a vírgula que ele colocou aqui, o Just Dance 3, a Lilith, nossa amiga, reclama muito do Just Dance 3 também. Ela fala que os passos são muito aleatórios e ela é nossa especialista em dança, então corrobora. Cara, é dança experimental, cara. Vocês é dança experimental, né? Tá, ele botou aqui a vírgula. Dance Central 2 chutou o pau da barraca, pois nele qualquer estilo que você escolha de música, os passos são femininos. Cara, a gente falou isso na casa do Keo Logo um dia desse. É muito gay esse jogo. Mas não... Acho que é graça. Porque multiplica, tipo, o sentido desse jogo é pagar mico. Aí quando as passos são sempre femininas, multiplica o mico que os homens pagam, entendeu? É verdade. A gente tem até uma... Eu tirei uma foto da... Ninguém nunca vai ver essa foto, mas é uma foto da Ninja Inimiga e a Lilith dançando, cara. É muito gay, assim. Elas são mulheres. E continua assim. É gay até pra mulher, né? Foda. E até pra mulher. Mas não feminino... Olha só o que ele escreve, ó. Mas não femininos de mulheres, sim de gay. Pois são passos de uma dança chamada walking e outra de punking, que são danças de clubes gays dos anos 70. Ó, assim... Esse cara tá entendido demais de clube gay dos anos 70, né? Ele é dançarino, cara. Ele deve ter estudado essas porra. Assim me deixando desconfortável pra dançar. Sorte que The Black Eyed Peas Experience salvou um pouco a pátria. Caraca, eu não sabia que tinha isso. Bem, só pra finalizar, RS, observação, 2 pontos. Olha só agora. Não são 12 finais em Chrono Trigger, e sim 13, contando que você morre. Tá certo. Ah! Tá certo. Fiz os finais no Super Nintendo e tenho cartucho até hoje. Pô, mandou bem. E ainda pegou a capa. Cara, o maluco tem o Chrono Trigger até hoje e pegou a japonesa. Aí, chupa aí, maluco. Ah, chupa esse todo mundo. É foda, esse maluco sinistro. Ele ainda é negão e dança breakdance, cara. Negão, ele é negão, dança breakdance e já é pai. Espero um dia ser chamado para o podcast, para me juntar a vocês nessas discussões ótimas e inteligentes. Cara, possível. Tem o nosso de episódio de eSports aí em breve, né? Ou não? Então, quem sabe. É, aqui um link do YouTube com um pouquinho do meu trabalho. Cara, vejam um vídeo aí, tem 10 minutos o vídeo, mas é ele dançando. O maluco é escroto. Vamos dançando. Ver se ele é bolado. O maluco é bolado. É. A música é bolado. Por cima, tá? É, não, é BGM, não é a música na hora que ele dançou, não. Fake? Não, é não. Ele botou uma música ou outra por cima, mas ele tá dançando de verdade. A música é não de EGF, é isso que você tá dizendo. É. tu falou que a música é não diegética? Não diegética. Caralho, moleque, eu fiquei muito orgulhoso de você agora. É isso mesmo, a música não é diegética. É isso mesmo. Tá achando o quê? Porra, cara, aí, design da porra, que é isso aí. O cara dança muito, muito escroto, você. Porra, negão é foda, né, cara? Não tem como comer. O maluco não deve ter pau grande, tá ligado? Porque é negro. Fato, cara. Caralho. Pô, deve ter sido uma merda ter pau grande comendo a japinha lá, mas ah, não é o caso. É, vai ver, a japinha pirou, né? E... Pirou. Realmente, o falando, cara... em pirou? Falando em pirou, você falando meio do piron. É isso aí, olha, gostou do link, pira, né? Pira piron, do Rio de Janeiro. Fala aí, bando de funkeiro e os mestres engenheiros globais malditos. E os designers? Não serve amor. Eu acho que o funkeiro é você, porque mestre sou eu. O mestre Splinter é engenheiro, mas ele não é mestre. Eu sou mestre também. Você é mestre de StarCraft. Porra. E quem trabalha na Globo é o inimigo, né? Então o funkeiro é você. Ficou com o melhor nome. Já, jogos de anime era algo que muita gente jogou sem saber o que era. Inclusive eu. Olha só. Como assim que era? Bom, ele vai explicar aqui. Aficionado pela cultura nipônica, as capas de jogos japoneses me atraíam pelo visual diferenciado. Conheço a descoberta de vários títulos legais, como Hokuto no Ken pra Master, que era Black Belt na versão americana. Peraí, para tudo. É, tu não sabia disso não? Belt era do Hokuto no Ken? É, cara, não, olha a capa do Black Belt, cara. O cara é um cara de kimono fazendo a pose do Kenshiro, cara. E no Mega Drive, a versão japonesa com direito a sangue e estouro de miolos. Que genial. Já a versão americana censurada era chamada de Last Battle. DBZ nem tinha do que era direito, mas jogava Exaustão com o Vegeta por achar ele irado com o cabelo de Guile e curtia muito as magias e os portraits do storyline do jogo. Desde quando o Vegeta tinha cabelo de Guile, cara? É, tem cabelo pra cima, né? Tipo, beleza, então o Goku também tem cabelo de Guile, né? Cabelo pra cima é Guile, então já é, beleza, então, tá justo. Rama Meio pra SNES também era muito bom, e não é aquele anime de viado que tem um traveco, que de dia é Maria e de noite é João? Vai tomar no cu. E sobre a Capcom fazer jogo de anime, ela também fez o excelente Jojo Bizarre Adventure, que no mangá é foda pra caralho. Eu nunca li o mangá do Jojo Bizarre Adventure, mas o jogo é muito bom. Caralho, é mesmo. Tinha o jogo... Eu falei merda nesse episódio, eu falei que a Capcom, jogo de luta nunca ia pra Capcom, e o Jojo é da Capcom, falei merda. Muito babaca você. Sou babaca. É bom o jogo, é bom pra caralho. Muito bom. Tinha o jogo do Berserk, que era excelente pra época, que tinha saído pra DC e PS2, a Dreamcast, cara, demorei pra entender. Porra, é. E aproveito e pergunto para o mestre Lapso se ele conhece algo mais que o Kentaro Miura fez ou faça, porque o traço e a arte do Berserk é algo fantástico. E aí, Lapso? É, o Kentaro Miura, ele fez no começo dos anos 90, assim, um pouco depois do Berserk, um mangá que ele desenhou e o roteiro é do Bronson, que é o roteirista do Hokuto no Ken e do Sanctuary, que saiu pela metade no Brasil e outras coisas, né? É o roteirista do Hokuto no Ken, precisa saber disso. E ele desenhou. É pequenininho, é Japan o nome. É sobre um repórter japonês que vai pra Barcelona, é em 92, inclusive, né, na época da Olimpíada, procurar saber, assim, a opinião dos estrangeiros sobre os japoneses. Você dizer que ele vai pra Barcelona porque Miura... É o nome de uma famosa fazenda de touros, cujo touro famoso que veio desta fazenda assassinou o Manolete, cara. Você sabia disso? Olha só, cara. O Manolete. Nossa, foi assassinado por um touro miouro. Esbanjando conhecimento, acabou de passar ali na Espanha, tá sabendo de tudo. Só que, se eu não me engano, em Barcelona agora não é ilegal. É, eu acho que votaram. Eu acho que votaram. É porque a Catalunha tem autonomia, né? Acho que eles proibiram. É, não, tem vários lugares loucos aí. É, acho que tem que proibir essas porra mesmo. Boi. Não tem, porra, não tem. Não. Não, que isso, cara. Ah, logo você. Valeu, veterinário. Valeu. Querendo pagar de fodão. Eu sou veterinário, mas eu como vaca. E, porra. Não, você come a vaca. Você não fica enfiando espadas na vaca simplesmente pra ver o bicho sangrar. Nossa, cara. Tinha também o famigerado do jogo do Bastard. ! É. Para a Super Nintendo, que era uma merda. Quem tem esse cartucho pode enfiá-lo no próprio cu e guardá-lo de onde saiu. Você está falando, então, que esse cartucho vem do cu de quem o compra. Fato, né, cara? Porque hoje em dia todos são usados, né? Sinistro, mas enfim. Resumindo, tem pra caralho de anime e talvez mereça um cast número 2 no futuro. Só que a gente nunca vai fazer, chora. Se quiser fazer mais, o cast você ama. É possível que no futuro a gente não faça. Exato. Vou procurar o jogo que o Lapis falou que parece ser irado pra caralho. Qual jogo? Não sei. Enfim, mas é irado pra caralho. Continue o excelente trabalho e a putaria do BFS. Um abraço, negado do mal. Caralho, esqueci de citar o Hokuto no Ken de arcade PS2 feito pelos caras do Guilty Gear, irado pra caralho. PS, agora que vocês são mestres globais e artistas, já podem pagar a rodada de serva na Lapa pra negada. Eu poderia, só que eu não vou pra Lapa, porque eu não gosto de traveco. O Ludobardo lançou recentemente um episódio falando sobre Mass Effect, falando sobre o final do Mass Effect 3, que é muito polêmico, mamiludo e muita gente não gostou, e etc. Tá, aí o Ludobardo vai e deu a opinião dele, e quem quiser, confira o Ludobardo sobre o Mass Effect. Aí um cara comentou lá no episódio do Ludobardo, falou assim: que decepção, Arthur, eu esperava mais de você, o final vai ser esse mesmo, a BioWare já falou que não vai mudar, não sei o que, Pra mim, você fez esse episódio só pra agradar a massa gamer, não sei o que, esse bando de... A massa gamer. Beleza. Gamer. Tá. Aí, ele não gostou do episódio do Lombardo. Beleza. Mas aí, cara, depois sobrou pra gente, tá ligado? O cara foi no Twitter e colocou assim, ó. Reclamou lá do Arthur e falou, também, isso que dá andar com o pessoal do baixo frente soco, que só tem inteligência pra fazer piadinha e falar de coisa velha. Olha só, eu não gosto do modo como ele falou, entendeu? Mas ele falou por verdade. Ele falou verdade, né, cara? A gente só faz piadinha e fala de coisa velha. E é isso, cara. Se você não quiser, vai embora. Bom, desde que nego reclamou com o Ninja Inimigo, falou pro Ninja Inimigo assim, porra, Ninja Inimigo, você só fala um jogo de velho, não sei o quê, não fala nada de jogos novos. E aí ele fica tiltado e responde e-mail falando, não, cara, você tá enganado, a gente fala muito de jogos novos, não sei o quê, e tudo mais. É. Ah, pô, cara, foi mal, cara. Não queria te ofender fazendo piadinha e falando de coisa velha. Se a gente te ofendeu de alguma forma, desculpa. Agora, se a gente te ofendeu... Exatamente. E se a gente não te ofendeu, e eu tô dizendo que a gente não te ofendeu, vai tomar no seu cu, porra. Até semana que vem, galera. Fiquem com o episódio aí de... É um beijo. Podcast de Tanguia 50 sobre Cavaleiros do Zodíaco, tem o Ilapso lá. E o nosso ouvinte, Andrew, ele nos indicou lá no Telecast. O Telecast é um podcast que é gravado em cima de uma telha, por isso que tem esse nome. E aí os caras lá abrem um espaço pros ouvintes indicarem outros podcasts. Aí o cara foi lá e indicou o negócio de jogos. E os pássaros vão voar agora aí. Os pássaros vão voar tudo aí. Os passarinhos voam foda. E é isso. Amigos, seria impossível não fazer um programa sobre Angry Birds, que foi o maior fenômeno de jogos para smartphones, tablets e até para o Google Chrome, que, diria eu, foi o pioneiro e precursor da grande febre que é jogar jogos em smartphones. Que é isso, cara? Opa! É, Snake, já começou... onde é que vai a cobrinha? É, cara. Já começou a cobrinha vai no nicho inimigo. Tudo bem. Não. O problema é que vocês são muito nostálgicos. Não, cara, vocês só gostam de coisa velha. Eu discordo que seria impossível não fazer esse podcast. Eu podia muito bem viver sem fazer esse podcast. Pô, você é feio e não sabe as regras, estou falando. Sabe o que é melhor que zerar Angry Birds? É. Zerar o jogo da cobrinha no Nokia. Tem uma professora da matemática que fez isso. Ela é foda. É, cara, tem um aplicativo agora pra iOS e pra Android, que é o emulador de cobrinha da Nokia. Eu falei que é o precursor de jogos em smartphones. Nokia não era smartphone, era hardphone. Beleza, você não falou não, mas tá tranquilo. Ó, oh, caraca, você falou mesmo, hein, cara? Porra, de fato, porra. Hoje em dia, cara, os celulares, eles vêm com Angry Birds. Eles falam assim, Galaxy S2 com Angry Birds pra poder vender. É chamariz, é. No iPhone não veio. Claro, porra, mas aí o problema é teu, porque tu comprou iPhone. Você vai ter que pagar. É, não, é porque tu comprou o iPhone usado, cara. Aí quem comprou desinstalou antes de te vender, de sacanagem, sacou? Vou ter que pagar. É. Mas antes de começar, eu queria falar que Angry Birds é um jogo escatológico. É um jogo que eu particularmente tenho... Pra Angry Birds não consumir a minha vida, eu criei uma regra. Eu só jogo Angry Birds cagando. Quando eu vou no banheiro, sempre pra cagar, eu jogo um pouquinho de Angry Birds. O problema é quando você tá lá jogando amarradaço Angry Birds, aí você fala, porra, terminei, passei dessa fase, vou jogar só mais uma. Beleza, agora eu vou me limpar. A merda secou, aí você fala, pô, vou ter que tomar banho. Mas o correto é você sempre tomar banho depois de cocô. É isso aí, ele viu na Globo. Correto. É, isso é verdade. Porra, no trabalho, tu vai tomar banho depois, moleque? É, não caga no trabalho então, porra. É, exatamente. Tem que ter princípios, cara. No trabalho tem outro problema. Você vai deixar o código compilando, aí você, minuto até essa porra fechar. Vou jogar Angry Birds aqui no Chrome. Não. Ah, vai. É, você pega e fala assim, vou cagar. Pô, mas não tô com Angry Birds no meu celular. Pega o laptop, mas não tem chuveiro, mas não tem chuveiro, não posso cagar. Então... Ah, no meu tem chuveiro, cara, não tem nessa desculpa. Angry Birds causou uma revolução na venda de jogos pra smartphone, né? Hoje em dia, Angry venda? Birds... A venda de jogos mesmo pra smartphone. Considere comprar de graça na Android Market ou comprar de otário na App Store. Tô me sentindo ofendida. Claro que não, claro que não. Até porque eu não comprei, eu baixei a versão live. Viu? Ah, porra. Eu comprei, eu paguei 99 cents. Foi a única compra que eu fiz. Pô, muito bom. Todos os deixou pobre, né, isso, né, cara? Com certeza te deixou mais pobre. Esse... Pô, tecnicamente me deixou mais pobre. 99 centavos mais pobre. E eu acho engraçado isso, porque muitos celulares, eles vêm com a propaganda de já vir com Angry Birds incluso. Não que outros celulares sejam impossível de você entrar no Android Market e baixar o jogo, comprar, ou whatever. Mas... Agora se chama Google Play, né? Google Play. Mas cara, o pessoal desatualizado quer fazer podcast, dá nisso. Mas muitas pessoas que não são familiarizadas com esse negócio de baixar aplicativo e tal, por exemplo, minha mãe ia pegar um celular, vai querer jogar o Angry Birds, já vai estar instalado lá, fala, porra, filho, comprei um que já vem com Angry Birds, pô, muito, muito melhor, apela pra esse público. E Angry Birds dá um pequeno boost na venda do celular. Você por quê? Tá dizendo que ele apela pro público que não deveria ter um smartphone desde o princípio, né? Este espírito é sempre muito, né, incisivo. Então, mas por que você acha que Angry Birds dá essa impulsão às vendas de smartphone? Porque é um jogo legal. Muito bom, obrigado. Dá impulsão com base em que dados? Porra, você quer que eu te mostre? Interessado, claro, eu quero dados. O seu Eternidade não tá aqui, ele não tá com os dados, então vamos passar adiante. E Lápis, então você pode desenvolver a resposta do Mestre Clint, por favor? Provavelmente, cara, porque a Vivo, a Tim, a Oi e a Claro, quando botam o Angry Birds no telefone, ao mesmo tempo fazem um plano de smartphone 100 e você leva o aparelho por apenas 100 reais. E 100 reais é dinheiro de pinga. E a população brasileira tá com mais crédito hoje em dia. E o jogo realmente é legal. E dá pra usar internet nesses telefones. Então, coincidentemente, acaba que o telefone vende mais. Mas eu realmente não consigo acreditar que seja por causa do jogo. Mas faz sentido. Peraí, mas são as operadoras que colocam o jogo no celular? Eu acho que não. Como as operadoras aqui vendem a maioria dos aparelhos, eu tendo a acreditar que de alguma forma eles façam isso. Porque quando você compra o telefone com a operadora, você compra um telefone que passou por uma pré-fabricação particularizada para aquela operadora. Por isso que vem com o símbolo da... Às vezes o logo sim, da... às vezes não, cara. Às vezes sim, às vezes não. Aí é meu coração. Tem muitos casos que eles já enchem de lixo, né? Já bota aqueles aplicativos que você não quer usar e não tem como apagar. É Motoblur. Ah, caraca, é verdade. Uma coisa bem interessante também é que não vem só no smartphone. O Google Chrome agora veio com a... Como é que é? Chrome Store. Chrome Store pra tentar transformar o Chrome numa espécie de aplicativo de instalação nele. Uma parada meio que em smartphone também. Como o Rania, por exemplo, tem uma preferência de só jogar Angry Birds no Google Chrome. Por que, Rania? Cara, eu não gosto de ficar jogando muita coisa no celular, não. Porque eu sei que vai atrapalhar a aula, vai atrapalhar a direção no trânsito. Esse é o engenheiro do futuro, preocupado com a aula. Eu já joguei Draw Something dirigindo. Ops. Acertaram o desenho? Sim. Acidente. E você tem pros os videogames mais modernos também, né? Você tem na PSN o Angry Birds. Tem pra PSP e PS3. É um fenômeno foda isso, porque ele começou assim, do nada, né? Não do nada, porque a gente vai falar do que veio antes, que provavelmente deu a inspiração pro Angry Birds. Mas ele conquistou o público com essa sua aparência fofinha, né? Você tem aqueles pássaros bonitinhos, tem um sonzinho engraçadinho que ele faz, as mecânicas são simples e você dá um feedback muito rápido. Você puxa, o pássaro vem, solta e vai lá, tá destruindo alguma coisa e você vê o númerozinho subindo na tela. Isso cativou muitas pessoas. É muito fácil você gostar de uma coisa assim. Tem o Angry Birds pra aquela plataforma chamada Vida Real, lá em Barcelona também. Tem loja de brinquedo, você pega tipo aqueles brinquedinhos de... Lembra de engenheiro, de montar casinha Sim. e tal? Agora tem isso. É de arquiteto isso, você sabe, né? Mas vendia como engenheiro. Pequeno engenheiro. Te enganaram bem, né? Pequeno engenheiro tinha que ser o pequeno cientista, que era pra engenheiro. Mas eles tinham que botar o nome apelativo. É muito interessante também porque o Angry Birds é um jogo muito simples, então qualquer um pode pegar e começar a jogar. Você não precisa de um mega tutorial level ou nada assim. Você só tem uma explicaçãozinha de uma imagem mostrando esse pássaro aqui, você arremessa ali nos porcos redondos verdes e você mata ele derrubando as paradas ou acertando eles. E você minha mãe viciou no jogo. Ela ficou jogando um tempão lá na França, é isso. Beijo, mãe. Cara, mas tem uma coisa importante. Não tem tutorial, mas se a pessoa nunca usou um shilling, não sabe o que é um shilling ou não estudou a transferência de energia potencial puxar o elástico pra energia cinética, ele vai ter problema. Não, mentira, porque minha irmã joga melhor que todo mundo aqui e ela não tá na, tá na sétima série. Mas o que você falou faz sentido. Minha irmã vai ver um gênio e, enfim, não sei. Cara, falando nisso, uma coisa interessante, eu acho que o Angry Birds entra mais ou menos naquele aquele videozinho do Mega Man, lembra? Que ele fala, sim, como é que um jogo ensina, não sei o que, sem o hey, listen, que ele consegue ensinar mostrando, esse pássaro joga o ovo sem encher seu saco, né? Eu acho isso bem interessante no Angry Birds mesmo, muito bem observado, parabéns. Mas posso estar enganado falando merda, eu acho que antes de começar a fase, ele te mostra uma visão geral da tela e mostra o pássaro voando, não mostra? Não, ele mostra uma imagem só assim, tipo... É uma imagem do pássaro voando. Se for um passarinho novo, ele mostra uma imagem do pássaro voando, mostrando como é a mecânica daquele passarinho. Se for um passarinho que você já usou, não aparece a imagem. Mas é que é o caso do Mega Man. Vem aquele inimigo que atira um raio gigantesco, você vê ele fazendo isso antes daquilo te afetar, entendeu? Tem uma entrevista com alguns caras da produção, né? Em particular tá lá o Jaakko Isalo. Eu não sei se pronuncia assim, que o cara é finlandês e... Enfim, finlandês. E aí ele... whatever, né? Nem a Lili deve saber como é que pronuncia. Finlandês. Então, o Jaakko Isalo e Isalo... Foda-se. Ele fala que o foco dele, quando ele é o designer principal, né? Foi o cara que teve a ideia, né? E aí ele disse que o foco principal deles era realmente ter algo que a pessoa batesse a cara, visse a tela do jogo e falasse, é isso que eu tenho que fazer. E compreendesse de imediato o objetivo sem ter que pensar em nada, né? Que fosse algo mecânico, até na concepção, né? E não muito intelectual. E que ao mesmo tempo a pessoa comum visse aquilo fazer ui, passei de fase, e também o viciado pudesse ficar lá tentando mil formas diferentes de fazer do melhor jeito. Você percebeu o eufemismo, né? A pessoa comum, tipo, o retardado que não consegue aprender. Lili, existem pessoas nesse mundo que nunca jogaram Angry Birds. Se você fosse explicar pra uma pessoa que nunca jogou como é o jogo, como você explicaria? Olha, eu acho que é muito fácil de explicar porque é um jogo muito intuitivo. Então, basicamente, eu diria, principalmente se a pessoa tivesse num... É muito intuitivo. Todo dia eu pego um xilingue e atiro pássaros em pó. Não, porque assim, a criança de 5 anos. A instituição xilingue é uma coisa que faz parte da cultura e do background, pelo menos de imaginário de praticamente todo mundo no Brasil, eu acho. Sim. Aliás, acho que na maior parte do globo. Então, não é difícil você imaginar o que vai acontecer quando você colocar um pássaro ou uma pedra ou uma tesoura no estilingue. Uma tesoura. Ou uma bomba no estilingue. Bom, mas se fosse a pessoa com um telefone touchscreen, eu diria, olha, só você colocar seu dedinho em cima do passarinho, puxar pra trás pra puxar a borracha do estilingue e soltar pra ver pra onde o bichinho vai. E aí, não sei se são todas as versões do jogo, mas pelo menos as de Android que eu peguei, tem as bolinhas mostrando o trajeto que ele vai fazer, né? Quando eu peguei a versão light do iPhone, não tinha as bolinhas, não. No Chrome que eu joguei, não tinha. O iPhone é para um público intelectual e ele não precisa ver onde o pássaro vai, ele sabe calcular uma parábola. Tem o trajeto todo no Android? Não, tem o Android, no meu Android não tem, mas tem o trajeto todo que eu joguei no Space. Não. Não era o trajeto todo, não. Tá, vai dando um fade, mas no Ace, quando eu peguei, no Galaxy Ace, mostrava o trajeto todo. Ah, é? Tinha um fade, mas dava pra você ver muito bem pra onde ia o passarinho. No Space, a gente até vai falar, precisa desse traçadinho pra você não viajar nos planetas loucamente. Ah, pode ser. Cara, no Space, muito. Ou você tem o traçado, você dá informações completas de gravitacionais do planeta, né? Senão, é, lógico. Desculpa, tá? Você não precisa realmente, cara, mas foi só uma brincadeira. Tem que precisar de Kepler, precisaria de Maxwell também. Você tem que ter todo o campo gravitacional do planeta, etc. Né? O magnético. Campo elétrico. Mas Johnny, esse jogo de atirar pássaros com estilingue em porcos, faz sentido? Tem história isso? Lógico que tem história, é uma história intrínseca, assim, complicada. Elaborada. Muito elaborada. É uma história de vingança, cara, praticamente um Charles Bronson, assim. Porra. Quentin Tarantino filme, Angry Birds. Vê que o pássaro vermelho principal, ele tem cara de vingança, moleque. Pô, ele tá nervoso, né, cara? Puto, ele tá puto com a vida. Fuderam com a minha família, agora eu vou fuder vocês. Exatamente. E vocês incluem porcos verdes, os bichinhos, os vilões do filme Rio, os macaquinhos do filme Rio, né? Inclui os porcos verdes espaciais. Ele é puta vida, cara. No Rio, os vilões são macacos? Também. Os macaquinhos também são. É aquela cacatua, né? Porque a parada dos porcos tem todo um aspecto, né, meio ideológico aí, né? De Segunda Guerra, né? Ah, no Angry Birds. Segunda Guerra, República dos Bichos, cara, né? Porcos verdes, cara. Não, olha só, você tem o pássaro vermelho. Eles são verdes pra você, mestre Spinter. Mas tem pessoa que é daltônica e acha que o porco é vermelho, tá? São palmeirenses, cara. São porcos verdes, cara. São porcos, né, cara? Pássaros vermelhos lutando contra os porcos capitalistas. Contra a mancha verde, cara. Com a porcos capitalistas. Papai Noel, filho da puta! Jesus miséria! Jânia, me ilumine com essa história de Angry Birds, por favor. Então, a história é a seguinte. Tem uns porcos verdes, pra quem é daltônico, eles podem ser vermelhos. Que eles roubaram os ovos dos pássaros. Que eu não sei como surgiram esses ovos. Porque a gente tava comentando que não existem pássaros fêmeas. Talvez eles tenham roubado elas também. Seria uma boa história pro Angry Birds 2, né? Resgatando. Eles podem ter matado as fêmeas. Verdade. É, são tipo os entes do Senhor dos Anéis. Eles estão procurando as fêmeas. É, se eles mataram as fêmeas, então resgatar os ovos é muito importante mesmo. Né, porque elas têm que nascer novas fêmeas. É. E eles têm que resgatar os ovos e se vingar, né, dessa afronta com os pássaros. E é basicamente isso. E qual é a melhor maneira de vencer porcos redondos de escrotos, moleque? Com caras de babacas. Atirando os seus pássaros amigos com estilingue. Não existe outra maneira. Lógico. É lógico que é muito importante. Você tem que usar a menor quantidade de pássaros amigos possível, sabe? É que nem uns kamikazes na Segunda Guerra. Exato. Quem é o atirador do estilingue? Porra, você. Você quem? Seu dedo. Você é o amigo dos pássaros, moleque. Não, mas não é mais. Você é Deus. Você é a coisa divina, né, cara? Sabe o que é isso, Lato? É narrativa emergente. Ah, é. Não, cara. Participação especial do Kale Logan aqui em memória. Uou! Memória? Uou! Ah, não. Em memória, caraca, a Isabel matou ele, tá ligado? Eu acho que eles deliberadamente entram no estilingue e se tacam. Com o poder de Deus pra puxar o estilingue, né, cara? Cara, eles são pássaros sem asas, por que que eles não podem fazer isso? Cara, eles são lutando contra porcos verdes, por que que eles não podem fazer isso? Eles são pássaros que colocam ovos bombas, eles podem se atirar de um estilingue sozinhos. Aliás, agora eu tô reparando, cara, esse jogo é criminoso, né, cara? Tem pássaros que explodem, os pássaros se suicidam. Cara, onde é que tá o Greenpeace que não tá vendo isso, cara? Não, moleque, ele mostra o quão longe um pássaro vai pela sua família, moleque. Você não faria o mesmo se roubassem teus ovos, moleque? Se roubassem meus ovos, moleque. Não só minha família, mas minha masculinidade tava em risco, moleque. Cara, eu achei uma foto de Angry Birds Lego, cara. Tá muito irado. Tem na loja de Lego lá no Nova York. Fala, rapaz. A jogabilidade de Angry Birds não é nada extremamente revolucionário, não é nada inédito. Discorda? Isso é datado de muito tempo. Cara, sabe o que a jogabilidade me lembra? Aquele joguinho do gorila que tinha de basic, tá ligado? Você jogava banana pra explodir o gorila do outro lado. Caraca! Lembrava. Show é essa, hein? Porque você tinha que calcular a velocidade e o ângulo, né, pra acertar o gorila. Então eu acho que é mais ou menos a ideia muito básica vem desse joguinho lá dos anos. Excelentemente lembrado. Você ainda jogou o joguinho do basic, jogou aquele do Bang. Bang. O Bang é o. Pra mim foi o primeiro jogo que eu joguei com uma jogabilidade parecida, assim. Que tinha aqueles canhões separados por uma montanha ou whatever. Aí você tinha que meter, tipo, o ângulo e a força da bala, assim. É tipo um estilingue on steroids. Mas esse já era de Windows 3.11, não era esse? Isso. Canhão? O que eu lembrei de cara quando a gente começou a discutir essa coisa foi aquele Yeti Sports, que caiu o pinguim. Oh. no Yeti com um taco de beisebol, assim, pô! Mas que você não tem que acertar nada, só tem que zunir o pinguim o mais longe possível. E o outro também, que aí muito se comenta, né, que pode ser um... Precursor. Que o Angry Birds seria um rip-off desse aí, e o Arara, até quando a gente tava discutindo, ele apontou lá pra deixar a denúncia bem mais evidenciada, que é o Crush the Castle, que é um jogo em Flash de 2009, que saiu no começo de 2009. O Angry Birds saiu em dezembro, começo de dezembro. Não é o então, contrário? É Castle Crashers? Não, não. Não, Crush the Castle, não. Tem os dois. Pra você ver, né, Crush the Castle nem é um nome mais tão maneiro depois que inventaram Castle Crashers. Exato. Castle Crashers. Bora e foda-se. E... Porra, daqui a pouco vão criar um podcast chamado Jogos Eu Gosto, moleque. Vai ser muito mais. É, vai ser apresentado pelo Yoda, inclusive. E o... Esse Crush the Castle tem uma série de evidências que apontam pro fato de que o Angry Birds seja de fato baseado nele. É igualzinho. Pra você ver. Cara, né? Everything's a remix. É, tudo é um remix, né, cara? Agora feeling. E primeiro é uma entrevista dos próprios caras da Rovio, né? Esse Jaco, que é o designer principal, ele fala: ah, não, eu tava em casa um dia, aí eu tive a ideia. Não, calma aí, um instante. Isso é um estilingue ou um esteroide? É um trebuchê, tá ligado? Trebuchê, sinistro. É muito irado. No original é um original, Mario. No Crush the Castle é um trebuchê. Mas é um trebuchê com uma pedra. Podcast. Uma pedra sem nenhum carisma. E ela fica balangando de um lado pro outro, assim, você tem que apertar uma hora o mouse pra se jogar ela e derrubar os soldados. E são soldados, não são porcos com cara de babaca. Pois é, mas os porcos. Mas os porcos usam elmos também, de panela. Os porcos usam elmos de panela na cabeça. E eles estão em espécies de fortificações militares. E a primeira arte, uma das primeiras artes do Angry Birds, é aquele do pássaro atravessando um castelo. Onde que tem castelo na porra do jogo? Exceto por naquela arte. Oh. Outra coisa, o Peter Westerbaka, que é outro finlandês, que é o Peter Parker? Podia ser, o Peter Parker da Finlândia, que é o gerente de marketing da Rovio. Ele fala assim: ah, a inspiração veio provavelmente de outros jogos, assim. E aí. Jogos, né? Fez e etc. Final Fantasy. Por exemplo, de outros jogos. E tem uma lacuna de tempo entre o Crush the Castle e o Angry Birds. Então, o que não invalida a iniciativa, né? Porque você pegar uma ideia e transformar essa ideia num sucesso é algo que se deva louvar também. Ah, eu acho que o grande segredo de Angry Birds em relação ao Crush the Castle é o carisma dos personagens. Você tem os personagens pássaros que você joga nos porcos filhos da puta, que são muito irados, cara. Se eu chegasse numa loja aqui e estivesse vendendo eles, boa, eu ia comprar todos, principalmente de Space, que são os mais irados. Mas vende, eu comprei de amigo oculto pra estagiária lá do trabalho. Porra, compra pra mim. Acho que é aqueles standzinhos que vende cogumelo do mar, essas coisas, tem. Ah, mas deve ser um genericão mal feitaço. Não, é bem feito. Não, é bem, não sei se é genericão, mas foi bem feito, porra. O problema é que é caro, porque é importado. Entendi. R$70, R$80. Não só os pássaros são carismáticos, mas também você vê os guardinhas do Crush the Castle, eles são guardinhas, whatever, lá, mata os guardinhas. Agora, os porcos, moleque, eu já disse uma porrada de vezes e volto a dizer, eles têm caras de babaca, filho da puta, moleque. Eles ficam olhando pra você, tipo, you mad, bro? Roubamos seus ovos, you mad? Tem outro jogo antes do Crush the Castle que também também tem uma dinâmica relativamente parecida. Eu achei pelas internets, cough, cough, Wikipedia, cough, cough. O Boom Blocks, ele foi lançado em 6 de maio de 2008 na América do Norte e 9 de maio de 2008 na Europa. Obrigada, Wikipedia. Mas então, ele é de Wii. É, aí, isso é importante que o Killer está falando, tá? Procurem o nome da designer no Google Imagens. Produtora. Robin Roenick, pô, é bonita, escreveu um paper muito maneiro que eu tô citando direto em qualquer publicação minha. Como é que é o nome dela? Robin, que nem aquele do Batman, e Roenick com H. Hunicke. Sim, mas esse jogo saiu pra Wii e saiu também pra mobile devices aqui, mas diz que é pra N-Gage, então acho que era só pra Nokia, né? Ou seja, não teve divulgação nenhuma. Quem que tinha N-Gage? O pra Wii teve, parece que vendeu bem e tudo. N-Gage não é mobile, é LOL Mobile. É LOL Mobile. O Boom Blocks me lembra um pouco Jenga, aquele jogo de... Por algum motivo. Não tem nada a ver, mas me lembra um pouco. Caiu até de fato pra mim hoje no Draw Something. Mas de fato já tem bastante da ideia e inclusive tem essa questão de você tentar colocar personagens mais bonitinhos e amigáveis. Você mete em vez a pau, de... tem um macaquinho, tem um macaco com a cartola também, com aquele bigodão. É, tem um pássaro preto aqui, que eu não sei qual é o papel dele. Display. Não sei, ele posta. Ele é um terrorista. Já tinha um pássaro, né? Já tinha. Era um... Você você que foi atrás, esse Boombox tinha o dedo do Spielberg, não tinha? Tinha. Opa, tinha. Designer é o Spielberg. É, qual o cara aí multitarefa? Spielberg é o Aristóteles da indústria. Leonardo da Vinci. É o Leonardo da Vinci, é. Sempre tem essas pessoas que metem o dedo em tudo. É, só faltava... Opa. Nossa. As meninas piram nos caras que metem o dedo em tudo. É. Não, até porque o Boombox foi desenvolvido mesmo pela aquela empresa do Spielberg. Emblem. Yay. É, não, a EA não, é o developer Emblem, mas o publisher é EA. E a Rovio, antes de começar a fazer os seus desenvolvimentos próprios e de ser uma empresa com essa notoriedade, ela trabalhou muito com a EA e ela desenvolveu muita coisa pra Engage também. Então tinha toda essa... Tinha provavelmente algum intercâmbio aí, de alguma forma. Então, realmente, a ideia não é a original pra cacete deles, né? Mas eles... Quer dizer que o pessoal do Baixo Frente tá falando de Engage? Cara, que nostálgicos! A gente só fala de velharia, né? Coisa velha! Uou. Aliás, a EA foi eleita a pior empresa da América. Parabéns. Congrats. Sério? Nice. Foi um prêmio merecido. Merecido. Que horror, gente. A história da Rovio é o seguinte, a empresa vai fazer 10 anos ano que vem, então eles começaram em 2003, ainda não exatamente uma empresa, mas uma união de três colegas de faculdade da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Isso é uma coisa que eu acho muito maneira, como algumas empresas começam com amigos querendo desenvolver jogos, ou aí, bora fazer uma parada maneira aqui, aí, Rovio, os malucos cheios da grana. As melhores empresas começam assim com amigos, geralmente eles deixam de ser amigos em algum ponto do caminho, né? Mas eu não sei se o Hewlett e o Packard foram amigos por muito tempo. Na época do sorvete de geladeira de garagem, eles eram. Hoje eu não sei nem se eles estão vivos. Mas tem um cara aí no Rio de Janeiro que a galera de desenvolvimento de jogos conhece, que é o Esteban Clua, que sempre falava do efeito Bora Bora, né? Não sei se ele que deu esse termo, aposto que não, mas o efeito Bora Bora é o que você acabou de dizer. Um olha pro outro e fala, pô, bora fazer um jogo? Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ele falou que 90% das empresas falham. Pô. Mas, porque as pessoas não têm planejamento. Você tá ligado que o Eu Gosto de Jogos foi feito Bora Bora, né? Bora Bora. Ah. Aí é os 10% tudo... que dão certo. Dando muito lucro pra mim, pro Mestre Splinter, pro Ninja Inimigo, pro Exatamente. Eternidade. Exatamente. Ganhamos dinheiro pra... Então, aí a... Eu ganhei uma Coca-Cola. Ganhei uma Coca-Cola. Eu ganhei Coca-Cola. Não, ganhei e em 2003, a HP e a Nokia fizeram uma... Eu tive uma fonte de computador e uma skin no wall, cara. Não por causa do podcast, pô. Vai, deixa o lápis falar. A HP e a Nokia fizeram um concurso de desenvolvimento de jogos para plataformas móveis, né? Eles queriam fazer um multiplayer que fosse em tempo real para móveis. E esses três amigos finlandeses da Universidade de Helsinki ganharam. Eu esqueci o nome do jogo agora. Mas eu vou falar. Aqui on the fly. Vai estar aí no post. Olha só, não lembro. Enfim, eles ganharam e pouco depois eles resolveram criar uma empresa e começar a gostar da coisa, né? E foram tentar a sorte. Né? O nome do multiplayer em tempo real que eles fizeram era King of the Cabbage World. Oh, e depois eles acabaram vendendo esse jogo pra uma empresa, né, lá da Finlândia. E essa empresa depois foi comprada pela Digital Chocolate. E a própria Rovio passou um bom tempo trabalhando pra Digital Chocolate também. E aí depois mudaram. Pois é. E aí a Digital renomeou o jogo pra Mole War e se tornou o primeiro multiplayer real-time comercial, né, em móveis do mundo. E a partir daí a empresa foi se desenvolvendo. Eles começaram a desenvolver jogos próprios e entre outras coisas, mas a maioria das coisas que eles fizeram a princípio foram desenvolver jogos de outras empresas para plataformas móveis. Então a maioria das coisas deles era tudo feito em J2ME, né, Java para mobile. Eles chegaram a fazer versão de Need for Speed, do Burnout, fizeram algumas coisas para Engage, algumas coisas trabalhando para EA, para a própria Digital Chocolate. 51 jogos depois, eles resolveram fazer a primeira coisa que eles falaram, não, vamos lançar. O primeiro Bora Bora interno deles, que foi justamente o Angry Birds. Os pássaros putos. Os pássaros bolados. Os pássaros nervosos. Pássaro nervoso. Nervoso. O designer principal, o Jaco, chegou lá com uma foto, que eu vou tentar colar aí pra vocês, talvez eu não consiga, e mostrou lá pro pessoal lá, pra chefia, e falou, cara, eu tive essa ideia aqui, o que vocês acham? Aí eles discutiram, resolveram fazer, e alguns meses o jogo ficou pronto, lançaram na App Store, na Apple Store, no comecinho de dezembro. De um dia pro outro, o jogo virou top 10 na Finlândia, do top 10 da Finlândia passou top 10 da Europa, aí foi pros Estados Unidos, virou número 1, número um, né, rapidamente. E em fevereiro a Apple percebeu, porra, essa porra aí vai dar dinheiro, e colocou eles como featured, aquelas coisinhas que aparecem logo na capa do iTunes e da App Store. E aí começou a vender igual louco. Em agosto de 2010, né, com 8 meses de lançamento, eu tenho esse dado porque foi uma entrevista que eu li, eles tinham vendido 5 milhões. E porra, 8 meses eles venderam 5 milhões. Agora, fez 2 anos, são 700, quase 800 milhões. Então o negócio foi meio uma exponencial fulminante. Eu li que o Angry Birds Space teve, acho que foi 10 milhões de downloads em 3 dias. 3 dias. É, inclusive, depois que eles chegaram no Android, essa potencialização de vendas foi literalmente pro espaço. Porque por mais que o jogo custasse $1 pro iOS, ainda as pessoas ainda têm uma certa refuta em gastar dinheiro, ainda mais americano, né? Ainda é um impeditivo, porque você tem que ou comprar um cartão pré-pago ou usar um cartão de crédito. Muita gente nos Estados Unidos tem iPhone, sei lá, o pai deu um iPhone pro filho e aí o cara não tem um cartão de crédito, não pode comprar com tanta facilidade. Eu já vi. Agora, desde a semana passada, os games estão disponíveis na App Store aqui pro Brasil, então já facilita. Isso é uma coisa muito maneira que foi pouco divulgado, assim, não teve uma coisa muito oficial, e os blogs começaram a falar: caralho, já tá aberto, vai e compre. Exato. Mas o que eu já vi gente falando é que, pô, tem realmente essa diferença, né? O cliente iOS, o cara vai comprar a parada, porque ele já gastou um dinheiro fodido no telefone e falou: pô, então eu vou fazer isso daqui valer a pena, vou comprar esses aplicativos. Já o cara do Android, isso daí não são palavras minhas, eu já ouvi desenvolvedor falando isso, que o cara do Android não quer gastar muita grana, então ele vai começar a pegar as versões alternativas e aí foda-se. Então você vai chegar e vai fazer a parada baseado no anúncio, né? Você tem que ser alternativo, né? No Android, porque o Angry Birds normal já é de graça, então... Sim, eles já lançaram de graça por causa disso mesmo, que eles viram que a galera tava pirateando, não queria comprar, não queria gastar dinheiro com Android, que é aberto, é de graça, blá blá blá. As pessoas confundem as coisas de vez em quando. Por essa teoria até parece que o Android é de graça, né? Eu vou comprar um celular ali por R$10, né? O aparelho não é de graça, né? Mas o sistema é aberto, então você pode fazer a bagunça que você quiser. Eu já desenvolvi pra Android, tirei 9,5. Olha lá. Palmas. Fiz um media player pra Android. Acabei de ver uma enganação aqui, ó. Tentei adicionar o Angry Birds Space no Chrome, aí ele abre o Angry Birds normal com um banner. Angry Birds Space, soon, here. Caraca, olha esse Google. Mas, one. Mas as pessoas se enganam achando que as versões de Android não dão dinheiro. Elas dão até mais dinheiro do que a versão pro iOS. Pra você investir nas suas propagandas aparecendo nos aplicativos, você tem que dar uma injeção de $250 mil no mínimo pra Google Play. E fora que então, você muitas vezes clica sem querer na propaganda. É. Então, assim, o Mercado Livre, a Dafit, que é a empresa que mais faz propaganda no Brasil hoje em dia, é uma empresa de calçados, sabe? Calçados, é. O Buscapé, eles tiraram R$500 mil lá pro Google. Fora que eu acho que pra sua propaganda aparecer no aplicativo, você tem que lhe dar uma injeção financeira a mais, dependendo de qual for o aplicativo. Se for o aplicativo que eu fizer e colocar na Google Play, sei lá, um centavo você me paga. Agora, pro Angry Birds, deve dar um dinheiro bom, né? Porque o clique no Angry Birds deve valer muito mais. É. Então, além de que são milhões e milhões de pessoas. São milhões e milhões. E além disso, depois eles, de um tempo, fizeram as versões HD, colocaram no iOS pro iPad. São versões mais caras, são muito mais rentáveis, porque cada versão HD é $3, em vez de $1, você paga o triplo e vende bem, e é muito mais rentável. Então, né, já viu pra onde vai o estrago. Tem até uma categoria, né? Não sei se é isso, mas tem uma categoria na App Store que são os aplicativos mais rentáveis. Você tem os top pagos, os top grátis e os top rentáveis. É verdade. Vocês já chegaram a comprar aquela ave que é, sei lá, não sei nem o que ela faz. Mighty Eagle! Isso! O que que ela faz? Mighty Eagle? Cara, não sei. Mighty Eagle é tipo assim, a gente vai explicar. Falaremos sobre isso. Mas vocês estão esquecendo na conta aí. Beleza, tá lá de graça na App Store, né? Na Google Play. Aí você vende camisa, vende bonequinho, vende pelúcia, vende... Isso eles fizeram muito bem, cara. Eles trabalharam muito, muito bem em cima dessa parte de marketing, na parte da propriedade intelectual. intelectual deles. George Lucas ficaria orgulhoso de você, rapaz. É verdade. Verdade. Cara, o Justin Wong, aquele jogador de jogo de luta, quando eu encontrei na Comic Con, ele tava lá com um casacão do Angry Birds. E nem tava frio. Tipo, era verão em San Diego. Tava quente pra caralho e o gordo fudido lá com o casaco do Angry Birds. Bem. Pô, mas gordo gosta de uma sauna, cara. É verdade. Eu sou gordo, eu posso falar. É verdade. Eu também sou ex-gordo, eu posso falar. Eu sou ex-gordo querendo voltar a ser, eu posso falar. Gordo se amarra nas roupas quentes. No calorzinho. Calorzinho. Os gordo pira. É, os gordinho pira. Aspira, pira no Dementor. Será que eu tive... Posso desempenhar o papel do Senhor da Eternidade, já que ele não tá aqui, minha voz é igual? Ah, certeza. Faz mais sua obrigação. Não, cara, é falar que Angry Birds, além de não ter tetas, ele desrespeita a regra 34 da internet. Ah, não tem como ter, né? É verdade. Claro, não tem o quê? Não tem o quê? Eu vou procurar isso agora. Você duvida que eu acho? Não tem o quê? Bom, cara, eu duvido. Ele... Angry Birds Hentai. Cara, eu já tô no... É, já achei. Já achei. Tá incrível. Estou procurando Angry Birds Hentai. Não, não procurei Hentai. Procurei Angry Birds Porn. E apareceu uma mulher com a calcinha do Angry Birds com o peito fora. Nada, pronto. Dúvida. Tem o pássaro feminino. Tem, exatamente. Não, mas tem ela. Tem um lacinho na cabeça, inclusive. Que isso? Então foi ela que postou dos ovos. Coitada. Coitadinha. Angry Birds foi um grande sucesso e não ficou só no jogo original. Ele deu sequência a vários outros jogos. Mestre Splinter, me diz você jogou Angry Birds e jogou as continuações de Angry Birds? Eu joguei, cara. Joguei duas delas, né? Só não joguei a Space ainda. E o que você acha de diferente e o que você acha que adiciona a jogabilidade de Angry Birds? A diversão de Angry Birds? Cara, jogabilidade, propriamente dita... Nada. Só Space. Esse é um ponto fora pra mim nas continuações de Angry Birds, né? Eles não adicionam muito na jogabilidade. Você no máximo tem um passarinho. O Space, já chegaremos lá. Mas antes, precisou Space, também. Antes do Space, você não tinha uma mudança, nada, nenhuma renovação. Eram só mais fases e mais difícil. É, na verdade, a ideia do jogo sempre vai ser a mesma, né? Você vai ter um jogo de projétil, né? Você vai ter aquela questão da angulação, força e o tipo de pássaro que você tá jogando contra a superfície que você tá atingindo. Quando você bota no Angry Birds Rio, por exemplo, você começa a ter alguns materiais e algumas dinâmicas um pouco diferentes. Por exemplo, tem as fases da praia, onde você tem bolas gigantescas de bolas de praia, onde se você jogar o teu pássaro na bola, ele fica longe e sai da trajetória que você queria colocar ele. Tem a questão se você acertar na areia ou em alguns locais ali, você consegue afofar e fazer com o negócio, tudo vem abaixo, fora o... Então tem uma sacanagem ou outra. Você pode... Eu, inclusive, jogando Angry Birds Rio, eu usei a estratégia de mirar no coqueiro, porque o coqueiro, ele reduz a velocidade, muda a trajetória, sem necessariamente servir como barreira que faz o personagem voltar, faz o bonequinho voltar, né? Então, mas é sempre assim, cara, é meio que pegar a ideia da física, né? E você começar a trabalhar com vários padrões de textura, de... Pô, tem o bonequinho do Blue, que nem o Hanya falou, que tem o Blue no Rio, que tem um movimento diferente dos bonequinhos do Angry Birds normal. Então, cara, é que nem, cara, Worms é o mesmo desde o princípio, só muda as armas e os cenários. Quilheirados, falando de Angry Birds Rio, você acha que ficou legal a junção dos personagens do desenho Rio junto com os personagens de Angry Birds? E por que não? Cara, ficou um casamento, assim, aceitável. Eu gostei, joguei muito pouco do Angry Birds Rio, mas o pouco que eu joguei, falei, ah, tá, não ficou tão esquisito assim. Ficou, claro que bate aquela impressão de, tipo, sei lá, vou tentar juntar Coca-Cola e Star Wars e ver o que que dá, sabe? Que foda, velho. É o melhor refrigerante da galáxia. Moleque, você toma refrigerante de... 12 parsecs. Pô, eu achei que ficou maneiro, cara. Como a gente tava falando aqui, mecânicas novas foram inseridas, então você deu uma sobrevida àquele jogo que parecia que não ia pra frente até que veio finalmente o Space, né? O Space sim trouxe diferenças substanciais. Mas antes do Space, que trouxe essas mudanças na jogabilidade substanciais, a gente teve um outro chamado Angry Birds Season. Seasons, Você chegou a jogar o Angry Birds Season, Lily? Não, eu vi imagens na internet, mas aparentemente não trouxe grandes mudanças. Pelo que eu sei, ele ainda é atualizado. E o que ele traz diferente são os cenários, tipo, Dia dos Namorados, St. Patrick's Day, tem um cenário lá com as cerejeiras. E aí, nesse do St. Patrick's, todos eles estão com os trevinhos. fofinho, assim, mas eu acho que não mudou muita coisa. Uma coisa que eu acho muito, muito legal e muito importante nessa mudança de jogos, né, entre Angry Birds Hill, Angry Birds Space, Angry Birds Seasons e Angry Birds Normal, é a mudança da temática, né? No Angry Birds Hill você vai parar no universo do rio, do desenho, você tem que salvar os passarinhos ao invés de salvar os seus ovos, você tem que fuder os macacos, os malucos... Opa. Tem que encontrar AIDS, o cara... Anos 80, né? Não. Eu acho legal essa temática que muda, né? No Angry Birds Seasons, eles mudaram a temática pra vários tipos de seasons diferentes, né? Dia dos Namorados, Halloween, Réveillon chinês, o que seja. Propriedade, Natal. Natal. Eu acho que ficou legal, mas o que eu acho que pega no Angry Birds Season é que eles pegaram a dificuldade do jogo original e falaram, isso aqui... Shit got serious, motherfucker! É por isso que eles chamaram de Angry Birds The Lost Levels. Caralho, é sick, moleque. Eu tô jogando Angry Birds, moleque. Esse é o jogo que, tipo, pra eu passar de uma fase, o meu cocô já secou na bunda. Já era, moleque. Eu joguei uma fase de Angry Birds Season e tem que tomar banho. Pronto. Não, então você continua jogando, porque ele vai te dar cagaço e aí você renova. Você chegaram a fechar tudo Angry Birds? Não, então. Diferente de Cut the Rope, pra mim, pra eu passar de fase, eu tenho que conseguir 3 estrelinhas, senão não valeu. Porque Cut the Rope é até fácil você não conseguir as estrelas. Mas Angry Birds, cara, principalmente Angry Birds Seasons, você tem fase que você sua pra passar com uma estrelinha, moleque. Eu acho que passar com 3 estrelinhas em todas as fases do Angry Birds Seasons é Korean style, moleque. Asian level. Exatamente. Ok, quando eu fechei, vamos botar algumas aspas, o Angry Birds normal, eu falei, caraca, porra, maneiro, passei das 3 fases e tal. Aí abriu mais fases. Aí eu, caceta, cara, tem mais coisa pra fazer. Aí foi passando, chegou o Season, chegou o Rio, aí tinha vários outros jogos no telefone, coisa pra fazer na vida, porra. Jogos pra jogar, pra fazer na vida. Ninguém fica no banheiro o tempo todo, né, cara? Hemorroida, cara. Se alguém passa mais de meia hora no banheiro, é porque tá se divertindo mais do que deveria. É verdade. Com Angry Birds ou não. Let the birds fly. Oh yeah. E antes mesmo de entrar no Space ainda, que nossa, que mistério pra entrar no Space, né? Mas beleza. Vale explicar a jogabilidade de cada pássaro, né? Porque o jogo não é só você jogar pedra em cima de obstáculos. É você jogar pássaros em cima dos porcos, ou dos macacos, ou das gaiolas, o que seja. Action puzzle, praticamente. É um action puzzle. Mas cada passarinho ali tem sua jogabilidade peculiar, tem sua forma de jogar, né? Tem sua história, tem seu sentimento. Tem sua história, brother? Caralho, tem seu sentimento. Cara, sentimento. É quase um rap, moleque. Rap Brasil. Pra começar, por exemplo, um pássaro vermelho. Como é que é a jogabilidade do pássaro vermelho, Rani? É, ele cai em cima das coisas e só. Ele é afetado pela gravidade. Ele é o pássaro. Exatamente. Ele isso é que eu acho interessante. O pássaro que tem, não tem nada de especial nele, é exatamente o personagem principal, digamos assim, o carro-chefe da franquia, né? É, exatamente. Eu acho que ele é o símbolo, porque ele é de longe o mais raivoso de todos. Ele é muito cara raivoso. De raivoso, assim, forte. Monocelha, diga assim. Ruim, é monocelha. Monocelha. Que deixa qualquer um muito malvado. A pergunta é: ele é monocelha ou ele tá sempre tão ranzinza que as sobrancelhas se unem, moleque? Assim, eu acho que as duas coisas, de tão ranzinza. Rolou já uma sobrancelha na outra. E ele é a jogabilidade baunilha da parada, né? Você jogar... Ele é uma pedra que você joga em cima dos obstáculos. É uma pedra não tão pesada também, o que frustra um pouquinho nos levels mais avançados, né? E aí, começaram a ter outros pássaros. Acho que o segundo pássaro que você encontra é o pássaro amarelo, né? O pássaro que peida. Clerado, você jogou com o pássaro que peida. Pô, já. Como é que funciona a jogabilidade do pássaro que peida? Ele vai pegar velocidade no momento que você apertar e ele tem maior chance de destruir a madeira. brincadeira, né? Ele é o garotinho que vai... o pássaro cupim. Pica-pau, pronto. Pica-pau. Quando você joga o pássaro amarelo, moleque, ele vai andando na trajetória dele, você aperta o jogo na tela, ele dá um peido propulsor, moleque, sinistro. Quase o Kirby. Quase o Kirby. Aí ele, pá, já explode a parada. Aí você fala, pô, irado, pássaro amarelo. Por que eu quero o pássaro vermelho, moleque? Aí vai a fase e te dá o pássaro vermelho. Se a vida te dá limão, moleque, faz limonada. Se a vida te dá pássaro vermelho, lamenta. Ah, é. Lembrando que o Trierazos falou aí da madeira, que não tem só os pássaros diferentes, né? Tem os materiais diferentes também. Quando você encontra aquela pedra e só tem pássaro vermelho, você... Na existência, né? E aquele pássaro vermelho gordo, cara? Ele é tipo uma variação do pássaro vermelho normal. Ele pois é, um pássaro... é, mas ele é só gordo. Ele é tipo... Cara, qual o seu problema com gente gorda, cara? Para de me não cansar, cara. Moleque, eu criei a minha história narrativa emergente pra esse pássaro, moleque. Pra mim, ele era um pássaro vermelho tão irritado, que ele construiu tipo um câncer na cabeça de ódio, moleque. Que horror. Cara, não dá pra ele ficar comendo porque tá deprimido, não? Porra, tem um câncer, e as gordas fazem? Cara, a gente tava falando do pássaro amarelo, né, cara? Uma parada maneira do pássaro amarelo, que depois de quando você já tá saco cheio do jogo e tá tentando ir no hard mode, uma das coisas mais legais é tacar o pássaro pra tentar pegar, em vez de um tiro direto contra aquele inimigo já exposto, você mandar a parábola com o maior raio possível. Você mandar pro alto e falar, cara, vai cair exatamente na cabeça daquele porco. Isso aí, cara. É... já acertei, já usei o amarelo pra tacar pro alto, mandar o peido, ficar esperando 20 segundos ele voltar. E ele vem com ódio, moleque. Já fiz muito isso também. É quase um achievement, moleque. Mas Splinter, me fala aí então um outro pássaro que você gosta aí, além desse jogo. Um pássaro que eu gosto? Cara, eu gosto do pássaro preto, cara. É muito irado. Qual é do pássaro preto? O pássaro preto é boladão, moleque. Ele destrói a porra. Não, ele é um pássaro que... ele é gordo também, é redondão. Você joga ele, já tem um peso considerável, já consegue fazer um estrago, destrói até pedra por onde ele passa. E depois, você apertando novamente na tela, ele explode, levando tudo que tá ao redor. Já um bicho. Não, né? Ele solta um ovo... Não, ele explode, né? Um dindo branco com preto. Ah, tá. Desculpa. Ele explode. Ele é um kamikaze. Quase no NES. Cara, ele é um napalm que você manda logo de cara pra abrir o cenário, né, cara? Fala, vamos começar essa porra. Aí tu tá com um pretão lá no meio da parada, explode as estruturas e depois você vai pegando um por cada um com aqueles pássaros vermelhos, amarelos e whatever que a vida te dá, né? E Lapso, fala um pássaro aí que agora. É, cara, não sei nem a diferença entre eles. Tá, beleza. Fala do pássaro azul então aí. Posso falar do pássaro azul? O pássaro, como é que é? Cagibuchim? Caraca, o pássaro azul. É um pássaro mitose. É mitose. É muito maneiro ele, cara. Quando você pega pela primeira vez, você fala: caraca, agora eu posso jogar um pássaro que se divide em três. Porra, que irado. E aí ele vai quebrando gelo. Até depois você vê que gelo, ele é muito. Vidro, cara. É vidro? É vidro. Ah, não. Quilerados, não, você tá certo. É gelo. Calem a boca. Pra mim é gelo, brother. Pra mim não, é vidro. É gelo. Quem vidro acha azul é gelo. Tá vidro azul é gelo, exatamente. Tá correto, é isso aí. Vocês dois são certos. Na praia tem gelo e vai se fuder. É óbvio. Ué, cara. Como é que você acha que o cara vai vender o matão dele? É. O dragão chinês. Tanto que tem uma fase 3.11 do Angry Birds chamada The Glass House. Não é caralho, The Ice. O cara House. Sabe o nome, o número da frase, da fase. É muito obesso. Olha só, vou te falar que esse pássaro azul, foda dele, é conservação do momento linear, moleque. Ele explica... É passado sobre dois. Exatamente, conservação do momento linear, moleque. Se você deixar pra estourar a porra do passarinho, na hora que tiver encostando cabacinho na parada, moleque. Exatamente. Tu faz um estrago, moleque. É assim que é bom. Eu acho. Já reparou que tem uma música do Mamonas Assassinas que fala de Angry Birds, né? Já tem pomba com mira laser. Isso é sempre fatal. Então, falando em conservação do momento, pô, eu lembro que uma amiga minha mandou uma imagem, cara, provavelmente é zoado, cara, mas se algum professor botou isso na prova, kudos for him. Cara, tem uma fase do Angry Birds, ele falando, qual o ângulo e qual a velocidade é verdade. De botar o passarinho pra que ele atinja o porco. Caralho. É irado, cara. Tipo, você usando o aprendizado tangencial de física. Caralho. Não, é verdade. Lá em Atlanta, numa escola particular chamada Westminster, tem um professor de física nona série, né? Lá no sistema americano. Que o nome do cara é John Burke, que ele começou a colocar questões de física com o cenário do jogo. E aí mandava calcular. Aqui, cara, ó. Tem uma imagem aqui, ó. Eu reprovava só pra fazer de novo matéria com um professor legal disso. Tipo isso, é. Cara, eu professor não sei maneiro. O que é mais legal? Você fazer essas questões com Angry Birds ou fazer questão com um trem descarrilhando e caindo do penhasco? Ah, Uncharted 2, né, cara? Tá aí a imagem da questão da prova. O cara mandou essa mesmo. Ele começou a utilizar o jogo no ensino, né? Que é uma atitude genial, né, cara? Você tem que distrair essa molecada de alguma forma. Bota alguma merda que eles gostem de fazer. Com certeza. Ou que eles se relacionem. Igual o cara que botou portal lá na faculdade. Né? Ninguém melhor do que você pra falar disso, né? É verdade. Além desses pássaros, tem mais dois pássaros que eu acho muito interessantes, que é o... Não, na verdade, um pássaro que eu acho interessante... Deixa eu só me defender rapidinho. Do jeito que ele falou, parece que eu jogo Portal na faculdade. Tá? Eu jogo Mass Effect. Explica dois. Aí. Explica aí, pessoal, aí que não sabe, que tá... Que é feio e não sabe a regra. É porque eu acredito que ele tenha dito isso, porque o mestrado que eu fiz foi em jogos de negociação. Mas Eu não jogo Portal. É mestre, amigo. Tem dois amigos nossos lá, o Léo, o cara que fez o nosso, nossa futura inovação do Bastante Soco, e o Chico, eles ficavam jogando Portal lá na faculdade. Então tá acusado aí, seus dois escrotos. Mas é irado o Portal. Além desses pássaros, tem um pássaro que ele tem o formato de um ovo já, ele é branco e redondinho assim, que quando você taca ele vai caindo normalmente, que nem o pássaro vermelho, só que ele pode cagar um ovo muito ninjamente. Além de ganhar propulsão pra frente, pra cima, whatever, o ovo ainda explode, moleque. Ele é tipo um bombardeador na parada. Bah! Esse é maneiro, esse é um dos mais maneiros que tem. Pô. E é legal porque a bomba dele, o ovo bomba dele, atinge em área. Isso. Não, mano. Ele atravessa matéria. Vocês estão ligados. Atravessa matéria? Atravessa matéria. Se tiver uma madeirinha e tiver o porco embaixo da madeirinha, se o ovo cair, mesmo sim. Que ele não destrua a madeira, ele destrói o... ele é tipo bomba de... Impacto, né? Aquelas bombas de matéria. Não é o ovo que atravessa a matéria, é a explosão, né? É a explosão, é a onda de choque. A onda de choque. Onda atravessa matéria. Pronto. Engineered. Cara, mas e aí? Vamos ver se vocês estão ligados. Os pássaros estão atrás do quê? Dos ovos. Dos ovos. Aí você vem um pássaro branco e joga o quê? Eles já estão se suicidando. Não, tem explicação. Aquele ovo não tá galado. Exatamente. Rapaz. Esse ovo tá estragado, tá cheio de metano dentro e aí causa essa explosão. É o ovo cocô. Não tá fecundado, cara. Exato. Não tá galado. O gás sulfídrico, que é isso? Eu nem lembro mais, cara. Fiz química anos atrás. H2S, aí, high five. E tem o pássaro também que eu acho muito viagem, que é o pássaro bumerangue, moleque. É tipo um tucano que tu joga o pássaro sai girando. Uihi, pássaro! Para a propaganda política brasileira, né? Já esse eu não conheço. O protagonista, que é o pássaro vermelho, claramente o pássaro petista, tem que ter o tucano, né? Esse pra mostrar que ele vai e volta. Como na política, né? Esse pássaro, Rania, ele é um pouquinho mais novo. Ele acho que não tem no Angry Birds primeiro. Mas quando você joga ele, você aperta clica na tela, ele volta como se fosse um bumerangue. Tipo, fazendo uma parábola. Você pode você controlar. Acertar. Não, ele só faz uma parábola pra baixo. Aí você pode acertar, tipo, lugares que mais. Tem o primeiro sim. Não, tô lembrado. Com certeza não. E o que. E por último, tem o pássaro que entra na questão de DLCs safados, né, moleque? Mas esse DLC tem incha. É o pássaro DLC, moleque. É o... Mighty Eagle! Que custa $104.99 aqui na Angry Birds Online Shop. Tá out of stock, mas... Não. É um... $105. Que isso, não? É $1.99. Pelúcia. Cara. Não, mas esse... Eu acho que esse pássaro é o chefe final do Mass Effect 3, hein? É. É verdade. Ele tentou te impedir, cara, mas não conseguiu. Você foi matou ele. O Mighty Eagle tem uma história. Mighty Eagle foi o apelido que eles começaram a dar lá dentro ao CMO deles, né? O Peter Vastelbacher, que era um cara que era da HP e se juntou ao Rovio depois no desenvolvimento. E é o principal cara aí, é o garoto propaganda da Rovio, né? Se você ver alguma entrevista da Rovio, geralmente vai ser esse cara com o casaco vermelho. Tanto é que o Mighty Eagle tem mais ou menos a cara dele, é meio, né? Fizeram o cabelinho igual. E o apelido desse cara lá dentro da empresa é isso, Mighty Eagle. Aí botaram e fizeram um personagem baseado nele. O Mighty Eagle é um pássaro que você compra à parte, se não me engano, ele custa R$1,99 ou 99 centavos. centavos. É, 99 centavos. E depois que você compra ele, você ganha, tipo... Ele é tipo um cheat, é tipo uma trapaça. Porque... É sério, porque quando você compra ele... Cara, peraí, foi muito Super Game Power. É um cheat, uma trapaça. Que você coloca no seu Game Genie para passar na fase do Looney Tunes. Vacilada, Bino. Ao invés de você tacar um pássaro, você taca uma lata de sardinha. E a lata, aonde a lata de sardinha aterrissar, vem um Mighty Eagle gigante, moleque. Destrói tudo, tudo, tudo. Que águias curtem sardinhas. Plaft. Obrigado, Capitão Óbvio. Nossa, Capitão Óbvio. Aí ele destrói tudo e você passa de fase. Só que você passa de fase sem ganhar nenhum ponto. É tipo, ah, trapaceou, né, Malandrops. Quando você tá naquela fase, sei lá, do Season, você fala, puta que pariu, vai se fuder essa fase, moleque, seu coreano de merda. Ah, e que esperança que você tem de passar na próxima, honestamente. Exatamente. Eu não sei até onde vale a pena comprar uma trapaça, né, cara? Cara, eu... É, pô, eu comprava Game Genie, né? Cara, mesma coisa que você cara, subia você... na esteira de bicicleta. Trapaça, trapaceia, trapaça logo. Baixa essa porra sem pagar. Ah, e tem... Você tá falando aí de DLC. Agora falando de uma outra característica do jogo. O jogo, ele é um jogo vivo, né? Você tinha lá número de fases originais. E com o tempo foi tendo os patches, né? Os updates e aumentaram o número de fases. E agora tem... Se eu não me engano, a última caixinha lá de Angry Birds tem um pássaro novo, do Angry Birds 1. Agora você tem o pássaro que incha, que é na fase de bolo de aniversário. É, seja, verdade. Você tá com um passarinho todo murcho, todo melequento, aí depois quando você aperta de novo, o bicho incha. Parece... Aquelas merdinhas que vendia pra você colocar na água e ele inchava até 6 vezes o tamanho. Não, parece aqueles salva-vidas de avião, que tu puxa a parada na hora infla. Não, moleque, esse brinquedo... Caraca, aí, eu sempre quis usar essa parada. Esse brinquedo que você botava na água é uma das maiores decepções da minha infância, moleque. Eu comprei uma vez um tiranossauro desse, que era tipo uma gelequinha que você botava na água e falava, vai crescer, moleque, vai ficar irado. Eu falava, caralho, que foda, vai ficar gigante, vai destruir minha casa, vai sair destruindo meu corpo inteiro, que foda. Aí eu cheguei em casa amarradão, peguei, abri uma garrafa pet, enchi d'água, botei lá dentro. Aí ele cresceu tipo assim, tchê. Você achou que era um gremlin, né, cara? Comprei um gremlin pra botar. Aí meu pai chega, olha que irado, filho, o bicho cresceu. Eu falo, não, pai, isso não é irado, isso é escroto. Tadinho. Último, depois disso tudo, lançou o último jogo da série que realmente trouxe uma revolução na jogabilidade. Lilith, já jogou o Angry Birds Space? Já, certamente. Já, pô, pra mim é o que vale mais a pena da franquia toda, cara. Pô, o jogo é genial. Ele trouxe alguma diferença na jogabilidade? Pra caralho. Muda tudo, cara. Pra caralho. É que é melhor do que comandar Normand no espaço, tá ligado? Comandar pássaros no espaço. Cara, eles são cada além um de... uma cor, né, cara? É meio Super Sentai a parada. Não, além de ser uma coisa muito inédita, tipo, pássaros no espaço que não morrem sufocados em oxigênio. Com super design irado. Com super design irado, muito mais Back to the Future e tal. Além disso, pô, a jogabilidade ficou completamente diferente, porque eles fizeram os negócios ligados ao campo gravitacional dos asteroides, dos planetas, com os quais os passarinhos interagem, e pra atingir os porquinhos, você tem que... Tem que Mario cabeça, Galaxy. Né? Gravity, eu joguei Gravity. Vida real. Nível de física. Moisés. Porra. Nossa. Mar Vermelho. Só os engenheiros entenderam essa. O que é tão legal do Angry Birds Space é que você tem um estilingue fora de um campo gravitacional do planeta. Então, tipo, se você tacar... Não, de vez em quando ele tá dentro. Às vezes ele tá dentro, mas, tipo, a primeira fase... Caraca, peraí, cara, moleque, vou explodir meu cérebro. Eu passei dias reclamando por que meu Angry Birds Space não tinha som. É óbvio que não tem som. É no espaço, caralho. Pariu, cara, tem que parar de ver Star Wars, essa merda de explodir coisa disso. Não tem som mesmo não, né? Eu não tô maluco não, né? Não, o meu tem. Caralho, cara, eu acho que o meu tem também. O meu não tem som. som, juro a vocês. E eu fiquei tímido, falando, caralho, por que essa merda tá sem som? Mas é óbvio que não é pra ter som. Se o de vocês tem som, tá errado, vamos foder. Porra. Eu testei no iPhone, não. Talvez no iPhone não tenha som, porque o público do iPhone, mãe. Oh, excelente. Oh, é. Não, eu acho que o público do iPhone se fudeu, né? Não é mais hipster, depois que o Instagram foi pro Android. É verdade. Agora vocês têm filtros disponíveis pro grande público. E como o Fritz diz, agora o Orkut zoou o Instagram. Zoou o Instagram, Alex. O Ilapso, haters don't hate, mas se Star Wars no espaço tem som e Mass Effect espaço tem som, tem tudo som, moleque, vai se fuder. Porra, não tem não. Não tem não, porque Mass Effect 2, quando você tá saindo no espaço logo no início, fica aquele silêncio, assim, impressionante. Você fica, caralho, cara, eles cuidaram desse detalhe. Então zera Mass Effect 3 aí. Porra. Eu juro pra vocês que o Angry Birds Space não tem som, cara. Eu liguei pro Star Fox. Star Fox tem som, então... É verdade, olha lá. Seu nostálgico de merda. Cara, que nostálgico, cara. Tô jogando Star Fox 3D pro 3DS, é novo, pô. É verdade, desculpa. Mas aqui o estilingue fora do campo gravitacional, se você atira um pássaro a esmo, assim, tipo, random, ele vai varar pra toda a eternidade. Por causa de qual lei? Lei da inércia. É legal que ele falou com total propriedade, né? Como se fosse realmente uma... Não, se você... Pensa só, se você pega um pássaro e joga ele... Logicamente. Ele vai passar da ionosfera, estratosfera, blogosfera e vai realmente entrar em órbita. Não é um pássaro qualquer, é um pássaro galáctico, moleque. Eles são meio Super Sentai X-Men, né, cara? O vermelho tá com a máscara do Wolverine, um tal de Ciclope. Exatamente, eles o vermelho estão... é o mais merda, pra variar, que nem nos Super Sentai. Engraçado que... Engraçado, cara. Muito mal feito, cara. Eles não são afetados pelo atrito da atmosfera. Eu sei que é. Não, é porque é tipo livro de física, né? Desconsidere o atrito. Você queria o quê? Que quando ele chegasse no espaço virassem galinha assada? Carbonizada, né? Não ia ser nem assada. É. Então, eu acho interessante, porque, pô, hoje em dia é meio foda, né? Você pegar um jogo, caralho, vou jogar 100% GTA, coletar todos os troféuzinhos. É meio chato fazer isso, mas eu acho que o Angry Birds dá essa vontade. Você termina aquela fase com uma estrelinha. Não, foda, que eu vou sacrificar menos pássaros em nome da minha nobre causa. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando você vai na tela de seleção de na tela de seleção de fase e vê que tem estrelinha faltando, moleque, fica feio. É como se o jogo... Fica vazio no seu coração. Exato, o jogo tá falando pra você, o celular tá falando pra você, seu merda. Na verdade, eu, particularmente, consigo viver com duas estrelinhas. Eu não preciso de três. Mas uma estrelinha é muito feio. Cara, eu consigo viver com uma. Eu consigo viver só passando de fase. Não, no Angry Birds Season, moleque, desse pra passar com zero estrelinhas, eu passava feliz, moleque. Mas eu acho que é uma mecânica que tá sendo muito explorada nesses jogos de portáteis, de celular, smartphone, tablet, que são jeito de você passar de fase ou passar de fase mais. Tem isso no Cut the Rope, tem isso no Angry Birds, tem isso naquele Where's My Water, e vários jogos do gênero, que você tem que coletar isso. Fazer a parada shit serious. Like a boss. Entra no aspecto de você fazer um jogo pra um público maior, né? Exato. Você faz o público dar uma estrelinha, que se contenta com uma estrelinha, que não tá errado não, tá? Porque o filósofo grego lá, o Eriuco, sei lá, já falou que quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Mas você tem que seguir o Platão, que diz que só é feliz quem tem em si o que leva à felicidade, que é conseguir as três estrelas. Olha então, só, caralho. Filosolato, isso, é a filosofia grega aplicada a Angry Birds. É quase um Pokémon, moleque. Filosolapso, nosso novo Filosolapso aqui. Evolui para... Se algum ouvinte quiser desenhar o Filosolapso, a gente vai se amarrar, moleque. Evolui para Elapsópolis. Elapsopédia. Colossolapso de Rua, enfim, não teve graça. Mas o... Mas você descreveu aí, eu e o Ninja Emil, que gostamos das três estrelas, a Lilith, que se contenta com uma. Você não descreveu o Mesh Splinter, que se contenta com duas. Com a então, o Mesh Splinter é o cara normal, né? Então, tá. Ele é o cara médio. É só medíocre, porque... né? Se contenta com isso. Não, mas, pô, medíocre é o médio. Medíocre é o médio. Tá querendo me enganar com as letras, sua espertinha. Ela é dissimulada, cara. Ela é dissimulada, é. Dissimulada? Tô sendo agredida aqui. Não, na foto aqui da Lilith, ela tá com olhos de cigano oblíquos e dissimulados, moleque. Ah, essa foto não é. Inclusive, tem duas Lilith, porque na foto do Mestre Splinter tem metade do cabelo da Lilith, que ela tá do lado dele na foto. É verdade. Então, tem uma Lilithception. As curiosidades fases de Tony Rock, uma das cara, fases... Cara, na minha foto tem o seu Cebola. É, ele manja nas putarias. Uma das fases do Seasons foi... Do Seasons não, do Rio, acho. Ou do, sei lá, do, a expansão do primeiro, não lembro. Foi ideia de um garoto de 5 anos, cuja mãe mandou uma carta pro pessoal da Roville, falando, ah, não, meu filho tem 5 anos, ele gosta muito do jogo. E ele até desenha algumas fases, assim, ele fica imaginando. Aqui umas que ele fez. Eles pegaram uma, legal, vamos colocar no jogo. Não deram um centavo pro moleque. Fácil. Mas o moleque tem uma fase no Angry Birds. Um garoto moleque, de 5 anos. Então, tomem aí, seus level designers de merda. Cara, quando eu mandar... Eu mandei desenho quando eu era criança pra, sei lá, Ação Games, pra Super Game Power, e nunca publicaram meu desenho, porque é um desenho de merda, moleque. É. Porra, o meu Blanca, cara. Pô, cara, eu discordo. Os seus Draw Something são bem aceitáveis. É. Aí, se eu mandasse um desenho pra uma empresa de jogo que eu gosto, e eles botassem uma fase com meu desenho, moleque, já tava pago. Já tava feliz, moleque. Falar, mãe, fuck you. I'm on a game, motherfucker. Eu vou largar a escola. É, vou dropar a escola e virar game designer. E no Nintendo. Do Tony Rock, aquela série da que passa na Sony aqui, Tony Rock, a Liz Lemon, que é a Tina Fey, tem um episódio que ela fica perguntando pra todo mundo, não, como é que passa da fase 11-3 do Angry Birds? Eu só consigo fazer uma estrela. Tony Rock é muito mesmo. Ninja Inimigo, você que agora tá fazendo jogos em Unity, você tem que implementar o beat'em up que eu fiz, mandei pra São Games o storyboard dele quando eu tinha, sei lá, 7, 10 anos. A gente tá fazendo um beat'em up. Pô, segredo, tá moleque. Não, não vai cortar, você vai cortar. A gente tá fazendo. Eu faço um beat'em up na vida real. Oh yeah, baby. No nosso podcast, eu galizá. E pássaros putos, mulher. Eu fico nervoso. Então, Lilith, por favor, depois de todo esse conceito que nós exploramos sobre Angry Birds putos, me explique por que essa série é um sucesso indiscutível. Ela atende a diferentes públicos, tem o apelo dos personagens serem fofinhos, é um jogo muito intuitivo, fácil de usar. É de graça. No Android é de graça. Isso sempre ajuda, na verdade. Ou então a resposta mais distinta, né? Porque é legal. É, porque é legal. Basicamente porque é legal. É isso aí. As pessoas estão perdendo alguma coisa em não jogar Angry Birds, Killerazo? Pô, cara, estão perdendo tudo, cara. Você pode pegar no Angry Birds e se divertir na fila do banco, se divertir no banheiro, dando aquele barrão. Estão perdendo. Cara, vai lá, pega. Se você tiver um Android, é de graça. Então, porra, de graça, melhor que isso, só sexo. Sexo jogando Angry Birds, moleque. Jogando Angry Birds. É possível, possível. Só não pode ter um reflexo condicionado e fazer cocô enquanto. Não, então você pensa em fazer sexo com o telefone da estilingada na guria, né? É isso aí. Next Splinter, sabe uma parada que eu não te pergunto há muito tempo? Você me perguntou na última vez que eu participei, cara. Você sabe o que eu vou perguntar? Eu ia perguntar como vai você, cara? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Agora, eu acho que você devia desafiar alguém que não participa há mais de um ano. É verdade. Será que a Lili sabe qual é o nosso e-mail de contato no Bastion Show? É o... Brios Ring Ren, não sei. Chuta! Você vai cortar esses 5 minutos de hesitação. Qual que é o nome do podcast? Não, mas eu não sabia se era Bastion Show com arroba alguma coisa ou alguma coisa arroba Bastion Show. Dica 2. Dica 2? Então, sei lá, contato arroba baixo. Ela. Nossa, não. Existe não, esse e-mail, inclusive. Existe e-mail, mas a gente nunca usa. Queirazos, explica pra Lili como as pessoas fazem pra entrar em contato com a gente pelo e-mail do Baixo Frente Soco. Vai mandar e-mail pra eu gosto de jogos arroba baixo frente soco.com. É isso. Ah, vacilei. Porra, eu fiquei nervosa. Lani, ensina pra Lili ficar o Twitter do Baixo Frente Soco. Porra, sério? Ah, não. Eu vou falar o e-mail de novo, eu gosto de jogos e rouba baixofrentesoco.com. É Splinter, ensina pra eles aí, vai, ser. Pô, sério, cara? Não, cara, nosso Twitter tem aquele tal de arroba, né? Baixofrentesoco. Isso aí. E nosso site lápis. Baixo Frente Sul. Vou perguntar de novo, dessa vez com mais sentimentos. E nosso site, Lato? BaixoFrenteSul.com. Descaso é um sentimento, cara. Baixo Frente Sul, galera. Acessa aí, esse alta periculosidade tão rolando, tão vendo lá. Caraca, velho, até começou a chover. Até congelado. E é isso aí, galera. Abraço, até semana que vem. Pô, minha avó veio aqui, fiquei com perninha dela, tava gravando, tive que parar. Ela falou assim, poxa, apareceu um negócio na minha televisão, não sei o que aconteceu, acho que quebrou. Tá escrito, ai, tá escrito mudo. E Lápis, então você pode desenvolver a resposta do Mestre Splinter, por favor? Eu não sei desenvolver a resposta dele. Ah, irado. Ele falou assim. Eu vou desenvolver com base nos dados que você não me deu. O que foi editado e mostrado. Pioneiro e precursor da grande febre que é jogar jogos em smartphones. Que é isso, cara? Opa. Você Snake, já onde é que vai a cobrinha? E a verdade, por trás dos microfones. Pioneiro e precursor da grande febre que é jogar porrinhas no celular. Sabe que qual é isso, cara? Opa. Eu não jogo porrinhas no celular, não. Você Snake, já onde é que vai a cobrinha? É, cara. Eu falei que é o precursor de jogos em smartphones. Não é que não era smartphone, era rádio. Não, beleza, você não falou não, mas tá tranquilo. Falei sim, você vai ouvir na edição. Tá bom, é, tá bom. Tá bom. Ô, caraca, você falou mesmo, hein, cara. Porra, porra, porra.